Foxtrot 5, 26, vê se mantém a 4 mil na bomba. Boa tarde, Oceania 6321, no vovô à direita, na sua escuta. Ok, na minha escuta, você não precisa arco, subir no 320, Vila. Vigilância radar, 6321. Lúcio, está autorizado o Elefa da presente, comando. Muito obrigado, voa da Elefa, 6321. Disponha. 186, ajuste no 012. Ok, o nosso problema é 55, ok? Então a correção. 55, copiado. Romeu agora com a torre de comando, 1862, já tem uma pouso, Romeu. 186, obrigado, estamos, Romeu. E aí, adianta a saída para homologar a drenagem? Gente, na... para ouvir a piso no 10? Afirma. Dael. Dael, tá ok, obrigado. Tango Romeu, Tango Romeu, continua sua aproximação, reforte 3 milhas da final da 17. Reportará, Romeu. Mike Eco Delta, informação em curso, Sierra, ajuste 1012, pronto para copy? Aprovado no meu 6, decola da pista 17, com curva direita, inicialmente corredor S6. Controle Salvador 1, 19, direcional 35, torre 98, direcional 6, aciona 0125. Passaria 2263 no solo a 01 no limite pela direita, chame solo frequência 1219. Direita 219, 2263. Passaria 2263. Passaria 2263, táxi via Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, 2293. 0 vento, 150 graus, 099. Manda vento, por favor. 93, 97, 5201. Confia, acionamento 5201. Tá, afirmativa, após passamento do passaredo. O 5201 já copiou? Não, ainda não copiou, mas tem uma tentar adiantar ao nosso lado aqui, copia durante o táxi, se for problema pra vocês. É porque nós não temos ainda o plano. Então o plano deve estar estourando aí mais 7 minutos. Espera só um minuto. Beleza. É 6321 Salvador. Na sua escuta, 6321. Ok, chame agora o centro Recife em 1260, TR1288, restrito a 200. 1260, 228, é a frequência do centro, restrito ao 2200, na passagem. Boa tarde, chama o mesmo agora, tem um tráfego em aproximação no setor da Oeste, mantendo 210. Pedro, trip 5627, decolado a 04, fechando controle, frequência 1935. Controle 1935, gráfico. Do Tango ao meu, no sala 04, confirme parte. Décimo parte 5, curva direita, ao estacionar livre frequência. Diga Lima que lugar. Acionar a resposta para o táxi, Lima que lugar. 661 no Delta Tango, prossegue 500 pés via litoral. Livre frequência para coordenação com os tráficos no setor e reposta ingressando a 20 milhas na CTR de Salvador. Controle Salvador, o trip 5627. 5627, contato vigilante. Ok, possibilidade da prodireta de Conde a partir do presente para o 5627? Está livre, pro de Conde da presente. 5627. Prossiga mais. Ok, para prosseguir via litoral, na prova do farol de Itapuã, guarda de transmissão de Totor. Informo que não recebo seu modo alfa nem charter. Curva direita, inicialmente PC da Arbó. A Arbó após segue conforme o plano. DCT evita Charlie Oscar, DCT retol e após conforme o plano. Já o transportador 5446 e o controle operação 1935. Está autorizado 200 para a vitória da Monte Claro. Sai de Arbó, decola, curva à direita, Arbor, vitória da conquista e o modo está estacionado 5446, ou 5201. Afirmativo, tem livre puxa estacionar no pode 3 em táxi. Vai chamar táxi, esperado. 462, identifique, deixe manter 060. Piano 755, chame a torre 1862. O 925 para 2000, livre LED, formando estabilizado. Site 5488, mantenha o nível 210, informa o tráfego agora, posição de 1 hora, 15 milhas, mantendo 200. Com rumo sudoeste. Tá copiando mesmo? Pouso, reforço passando na hora dos tempos. Mantenha a minha escuta e mantenha o 210, por gentileza, 25. Ah, negativo, número 3 no sequenciamento. Chama número 4. Mantenha a abertura agora. Curve à esquerda na 050, limite a radial 280 de Salvador. Positivo. Positivo. Esquerda agora na 050, limitado pela radial 280 de Salvador. Aguarde o cruzamento de tráfego para prosseguir na descida. 5488, tráfego superado, só segue descida ao 070. Cinco, autorizado o pouso, pista no zero, vento no 50 graus, com 08 nós, que é legal no 0 no 2. Ingresso na 35, pode pronto, Lima aqui do braço. Petrolina, tá bom, apareceu seu quanto sistema? 340, duas cópias? Duas cópias. Petrolina 340, aprovado, rota via Zulu 20, Nepal 10, curva esquerda, vira Momo, Coco após Flock, com transição Flock. Momo Coco, transição Flock, 5433, código transponder, controle da PR 1995. 0 para o Zulu 20, ponta 10, curva esquerda, Momo, aí tem essa posição código, depois Flock. 5433, transponder, 1935, controle. Confere, chama em condição agora, puxando. Márcio, 3520, uniforme que está com 41 a bordo, 35 alterna Belo Horizonte. Táxi, parte principal, Indial, para o ponto de espera da 10, no ponto de espera 1486, ajustado no 0, 1 ou 2, bom. Espera, 18.5201, obrigado pela colaboração. Pela gente agradece aí, peço desculpa também pela demora. Mike, onde corre agora, 18.62. VIP 5201, autorizado, alinhar e manter. Alinhar e manter, 755, no solo, as 11, divididos pela direita, chame solo frequência 1219. Mike Golf, Mike, prossiga. Ok, já passou o parque de Tuaçu, é importante seguir direto para o parque da Aerostar. Sou de Tuaçu, reporte na final da... Reporte no farol da Itapuã. Reporte no farol da Itapuã. Qual a posição do metro 34? Zero. Eu não entendi, desculpa. Zero. Zero, 1 ou 2? Positivo, 2000 de IPDS com forma estabilizada. 2000 está parado, está fechado, 1 ou 2 agora. Boa tarde. Boa tarde, bem-vindo. Prossiga via Alfa, mostrando seus IDS, tá excelente. Obrigado, está dizendo até o IDS, bom, 75. 729, você me escuta? Prossiga, 729. Pronto, cópia para Confins 360? Tá, mesmo. Autorizado Confins 360, rota up Zulu no meio, decola no zero, curva direita, descida da El, Leida, após Leida voa Brise, descida da Aerovi, sai conforme. 5445 transponder, controle 5935. Zero conforme, up Zulu 1 no meio, então. Decola da 10, curva direita, 360 nível. Da Elzeda, Leda. 5445 no transponder, 1935 no controle. Vai ser 5, 7 e 2. Confere, ponto 2, 5, ponto 4, para o posicionamento. Chama, né? Para o posicionamento. Se possível, a intenção para seguir direto para o parque da Aerostar, possível? Afirmativo. 755, portão 08. Observe o tráfego da Bianca, que ingressa no pátio 3 no push. Assim que eu vejo livrar hoje da Juliette, o senhor pode prosseguir, se tiver condições, até o 08. VIP 5201, decolado ao 14, chame controle de frequência 1937-135. 0935-5201, forte microfonia aí no seu, na sua transmissão, vai lá. Sim. Lima Kilo Bravo, decolado ao 14, chame controle de frequência 1935. 935, boa tarde, obrigado. Boa tarde, Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, saída Momo. Suba e mantenha o 080 sem restrições na saída. Pelo Brau. Correio Michael Smart, está na final, vou quase verificar. Michael Smart, autorizado, pouso, reposte no solo controlado. Aqui. 1925, um tráfego. A 510, não interferirá com o pouso. 5201 no contato, vigilância. Afirmo, alguma possibilidade direto de Montes Claros? Qual seria ideal? 260. Tá livre. Obrigado. Nada. Só um minuto, autorização, 360 já aprovado. Para o Bate 6264, POB 93, 6 e Alfa, 18,5, ponto espera com a torre, ajuste no 02, bom voo. 02, 3 Alfa, 2,5, agora. 3,2,7, cópia. Confins, 360, rota 0 no meio, decola no 0, curva direita. Subida, Dael, Leda, após Leda, Bridge, 5447 transponder, controle da Pera 1935. Pera, chame quando o contato posicionar no 10. Para 2000 em corpo estabilizado. Para 2000 vai em corpo estabilizado. 5488 para 3000. Lima Kilo Bravo? Lima Kilo Bravo, Salvador. Você está presente, você tem roupa, radial é 300. Tá livre? Obrigado. Informar apenas o a modificação, o ponto de modificação de nível, o Lima Kilo Bravo. Presente na modificação. Qual nível? 085. Positivo, modificado, só está em condições de 085 na RCT. Quando possível, apenas estimado de pouso. Estimado pouso 2005. 2005, copiado o comando. Delta Tang entrando na zona de controle, prossegue 500 pés via litoral após ingresso do corredor intermarcos. O ajuste 1012 em Salvador. Aí já não é da minha alçada, comando. Estamos em questão é para a torre de comando, 18 meia dúzia e tem um pouso. Obrigado. 5627, Xangui, agora no Alfa Romeo 363 e chame Recife em 12545. Pouso pistando 0, vento no 5-0 graus, como 0 norte, que ligamos 0 no 2. 462, reduzindo para aproximação, chamando a torre 1862, até um bom ponto. Cinco, quatro, oito, oito para 2000, tá livre DS, formando estabilizado. 2000, livre DS, cortará estabilizado. Cheque, sem pouso, aguarde pista livre. Já vai informar o sem pouso, tá quatro, dois. CNM 314, decolado 20, chame controle de frequência 119, decimal 35. 119, decimal 35, acelera, 6314. Fugindo essa aproximação, aguarde pista livre azul 4462. 4462. Controle, boa tarde, cenário 6314, decolado, saída bom. Boa tarde, contato, subindo ao 340, vigilante. 340-6314. Avistando o campo e a aeronave nacional. Positivo, a mesma está passando o marcador agora com 140 de graus, reduzindo para aproximação, chamando a torre de comando 1862, tem um pouso 88. No 2, no Salas 21, no livre fixa pela direita, chame solo frequência 1219. Pique, prossegue na chegada da MAN, reporte para a descida. DB5488, continua sua aproximação, cheque de pouso, reporte passando marcador externo. O Lima Kilo Bravo ainda não copiou a altimetria. Vento 150 graus com 08 nós, que legal no 0 no 2, autorizado pouso pista no 0. Mate vazou 4462. Pois não. Negativo, só o modo alfa, o modo jar e a altimetria não recebe. Ah, positivo, agora estou copiando. Confere o 060, o Lima Kilo Bravo. Ok, estou autorizado, sim, pai. Salvador? 5201 no Salvador? 3 O do centro, receptores sobre vossa posição, retol, o meu eco, Tango Oscar Lima. Positivo, chamando mesmo agora em 1260, terreno 288, tem um bom voo. 4462 no solo 24, repito pela direita, chama o solo 1219. 1219, mandou 44, mas... 17, me escuta. Positivo 488, vento 140 Bros, 08 nós, QNH 1012, autorizado por pistão 10. Livre posto, 422. Solta a Cebu. Solo, boa tarde, azul 4462. 4462, boa tarde, bem-vindo para o Siga Via Alfa e reporte dentro da Juliette. Via Alfa vai chamar antes da Juliette, azul 4462. 1092, Juliette, portão 09, observando o tráfego da Gol. Costa, Datan. Iniciando o portão 10, fica atento, autorizado até o portão 9. 10-09, vai observar o nosso portão 9. Positivo, confere, tem ciência do corredor Interlagos? Ok, tem condições de curvar à direita agora na 270? Ok, mas tem direito a 270 em condições visuais, aguardando transferência junto à torre. Frequência 1219. 1219, 5488. Trip 5488 no solo 27, chame solo frequência 1219. 1219, 5488. Controle de sabotagem, Gol Posta X. Gol Posta X, aqui. Estação em reboque do pátio 1, posição 7, para o pátio 3, posição 3. Fique aguarde, iniciando. Ok, não. Para o táxi, o TAM 3297, com 86 a bordo, 3 horas e 30, Guarulhos. Autorizado para o principal, em dia alfa, 18 menos, quando espera com a torre, ajuste no 012. De alfa, quando espera, 123, dá 3, 1, 7, 8. Deixa eu acompanhar a torre enquanto espera. Espera 3, 0, 0. Solo, é o Trip 5488. Gente, 5488 vai prosseguir via Juliette. Se puder agilizar o táxi, após Juliette, pátio 3, observando o pátio 3 sinalizadores. Agilizando o táxi, após Juliette, pátio 3, observando o sinalizador, 5488. Solo, é o RG 5729, 11, puxa estacionamento.